tempo é poder. Quantas lutas ainda estão por vir, nos resta vencer. Então vê nossa gente em paz. Escuta os passos, é o peso de uma história. E pros vermes que duvidaram, irmão, fica pra ver a vitória. Meu povo é mais que os mais, nós vemos à frente. Também sabemos que as Espanhas querem com a gente. Em crise nos tornamos peritos, reis da colheita, amigo. Plantamos sonhos no deserto tipo Egito antigo. Surgem mitos do nada, novos bigs e packs. Hegemonias tipo Nova Roma igual Projac. Quando é sol eles posam, fortalezas de areia. Mas ventos vêm pondo a prova e levantando as telhas. Meu trabalho é maçante, às vezes eu penso assim. Nas festas o flash é neles, os olhares deles pra mim. Eu sei, nós inspiramos, respiramos vanguarda, exalamos verdade. Isso dinheiro não paga, isso é moda. Dizer que corre, meu disco tá no coach. A vida é maratona, eles pagam de Usain Bolt. O tempo é poder e ele impera nessa imensidão. Quantas lutas ainda estão por vir, e que a vitória marque o nosso chão. Nos resta vencer então, no sol do meu império. Nossa gente em paz. Não morremos por reis nem bandeiras. Nosso império é raiz, é madeira. Não há leis pra calar nossos corações. Olha ao fundo esse sol nascente, é meia-noite aqui. Sei que é mais fácil eles acharem que isso é chroma key. Cruzamos mares, vimos de toda sorte. Perdemos gente da gente, agora nada mais comove. Eu sei, tivemos baixas, ódio guardamos em caixas. Lágrimas enchemos taças, hoje lotamos praças. E eles são mortos vivos, reinavam em quintais. Vivemos épocas de ventos fortes, fora os temporais. Eu trago arrependimentos vários, culpas algumas. Mágoas são grãos de areia, se eu parar pra ver, eu junto dunas. Medos nenhum, pensando bem eu tenho sim. Da minha gente escutar minha voz e não enxergar a minha música na essência, não nos bastidores. Estúdios à meia luz, pros opacos viverem os refletores. Atenção nas promessas, insinuações. Meu império cobra quem fala e não tem muro pras lamentações. O tempo é poder e ele impera nessa imensidão. Quantas lutas ainda estão por vir, e que a vitória marque o nosso chão. Nos resta vencer então, no sol do meu império. Nossa gente em paz. Não morremos por reis nem bandeiras. Nosso império é raiz, é madeira. Não há leis pra calar nossos corações. Nós falamos de peito aberto, eles vivem um migué. Tramo em segredo e fazem intriga pior que mulher. Populista eles pregam, sentimento eles mentem. Fazem rap igual puta dando e fingindo que sentem. No estilo nós aramos todo o pesar dessa terra. A exaustão desses dias, as mazelas da guerra. São valores antigos, temos tempo pra tudo. Eles me lembram chato, é a graça do filme é ser mudo. E sempre que enfraquece a esperança, eles olham pra nós. Quando as luzes apagam, eles olham pra nós. Quando a fagulha oscila, eles olham pra nós. Eles olham pra nós, eles olham pra nós. Quantas lutas ainda estão por vir, nos resta vencer então. Vê nossa gente em